Fusão Tropical. Emoção incomparável, volume 6. Quantas noites venho sem dormir? No meu quarto, sem você aqui. Sempre vai repetir. Sem o mais importante, nada pode ter fim. A solidão é tão grande aqui. Quantas vezes em sonho estás aqui? Aonde?